Panorama Agrícola para 6 de dezembro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quinta-feira, 6 de dezembro de 2012, lua minguante, no ar, o Panorama Agrícola. Toda vez que eu ouço uma cordona... Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: não há crime sem lei. Conheça no Panorama Agrícola desta quinta-feira as 10 escolas vencedoras do Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. IMDA e EPAGRE vão atender beneficiários do crédito fundiário e de pequenas cooperativas. Também tem Panorama Regional. Chicão de Lages fala sobre o projeto Reprotec. Uma dica que pode mudar o seu dia. O consumidor de mel deve saber que o mel tem vitaminas que são destruídas com calor excessivo. Assim, para que o mel cristalizado se torne semilíquido, é necessário submetê-lo a um banho-maria. Controle a temperatura, não deixe que passe dos 50 graus centígrados. É hora das notícias. O prêmio EPAGRE Escola Ecologia, entregue na última segunda-feira aqui na EPAGRE, premiou 10 escolas públicas pelos seus trabalhos na área ambiental. São elas: Escola de Educação Básica Municipal de Altos da Boa Vista, município de Bom Jardim da Serra, com o projeto Semeando Ecologia, um projeto que envolveu 145 alunos. Escola de Educação Básica José de Souza Guimarães, do município de Laguna, com o projeto Mãos na Terra, que envolveu 43 alunos. Escola Nucleada Municipal Jacinta Nunes e Escola Nucleada Municipal Silva Paranhos, de Rio das Antas, com a primeira gincana ambiental das escolas municipais de Rio das Antas, que envolveu 350 alunos. Estamos informando para você as escolas vencedoras do Prêmio EPAGRE Escola Ecologia: Escola Municipal de Ensino Fundamental Vila Grope, de Atalanta, da Escola para Casa, o projeto com 64 alunos. Escola de Ensino Fundamental Osni Regis, de São José do Cedro, Onda Nativa, ação que garante o futuro, com 115 alunos. Escola Municipal São Francisco de Rodeio, com o projeto Construindo Dias Melhores, com um envolvimento de 85 alunos. Também são vencedoras do Prêmio EPAGRE Escola Ecologia as escolas Básica Municipal Professor Ernesto Cirino, de Abelardo Luz, com o projeto Sustentabilidade Horta Escolar, com 216 alunos. Escola Municipal Taquaral, Escola Municipal Banhadão, Escola Municipal Imigra e Escola Municipal São Luís, todas de Presidente Castelo Branco, com o projeto Educando para a Sustentabilidade, envolvendo 58 alunos. E Escola de Educação Básica Professora Benta Cardoso, de Arvoredo, com o projeto Abelha Sem Ferrão, que envolveu 350 alunos. Também recebeu o Prêmio EPAGRE Escola Ecologia na última segunda-feira a Escola de Educação Básica Municipal Fioravante Minato, de Sombrio, com o projeto Saberes e Fazeres, envolvendo 42 alunos. Fique ligado no Panorama Regional. Projeto Reprotec. No município de Capão Alto, na região serrana, segundo dados do último censo do IBGE, a pecuária bovina está presente em mais de 87% das propriedades rurais. Desta forma, o projeto de desenvolvimento da pecuária de corte da Serra Catarinense, com financiamento da FAPESC, em convênio com a Associação Rural de Lages, executado pela EPAGRE, visa aumentar a produção de terneiros de corte por meio da melhoria de índices zootécnicos com ajustes e aplicação de tecnologias recomendadas pela EPAGRE e adaptadas para a nossa região. Segundo a engenheira agrônoma Ana Maria Schlichting, do escritório municipal da EPAGRE de Capão Alto, depois de 8 meses de trabalho, a propriedade de referência do senhor Isidro Freitas, seu famoso Lalu, e da senhora Naura, na comunidade Fazenda dos Moraes, abriu as suas porteiras para uma tarde de campo e os resultados, então, foram muito bons. Os trabalhos foram apresentados para mais de 40 produtores do município de Capão Alto, onde três associações de produtores foram envolvidas nessa tarde, levando conhecimento para as famílias. Face à importância econômica da pecuária no município, a Prefeitura de Capão Alto foi parceira do projeto desde o início, dando apoio com maquinário e motivando os produtores para acompanhamento do projeto. A equipe técnica da IPAGRE pretende que essa propriedade seja uma unidade didática para a divulgação das ações executadas pelo projeto. E essa tarde de campo, então, tarde de campo é uma delas. E futuras palestras, excursões, dias de campo também serão promovidos. Vai se estender da mesma maneira esse projeto, né, a Reprotec, que vai ser desenvolvido também em Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Painel, Lages e São José do Cerrito, onde dentro das propriedades o objetivo é mostrar que é possível obter maior lucro com a pecuária de corte, pecuária bovina de corte, na região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Praga, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o gerente estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural da EPAGRE, César Pereira, que fala sobre duas chamadas públicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário que a EPAGRE vai executar, uma para a gestão de cooperativas e outra para 2.000 famílias do crédito fundiário. É uma sobre gestão de cooperativas, que a EPAGRE foi a primeira colocada, o valor de R$3.106.000 para ser executada em 18 meses. Então agora nós estamos na fase de documentação, né, de reunir documentos que eles exigem para assinar o contrato e deve ser assinado ainda este ano. Nós, essa semana saiu o resultado de uma outra chamada pública que foi feita com relação a beneficiários do crédito fundiário. E a IPAG também foi a primeira colocada, então também, digamos assim, ganhamos essa, né? Essa tem um prazo de 3 anos, são R$6 milhões aproximadamente, um pouco mais, 6 milhões e alguma coisa, e que também já está em fase de reunir documentos, né, e comprobatórios aí que o Ministério exige para assinar o contrato. Então nós devemos entrar em 2013... já iniciando a execução dessas duas chamadas públicas, né? Elas pegam praticamente o estado todo. Então, felizmente, os projetos que a gente tem feito, eles têm, digamos assim, têm sido analisados com cuidado, e a IPAGRE, pela história que tem, pela estrutura, né, e principalmente pelo serviço prestado aí, ela tem nos possibilitado vencer essas chamadas públicas aí, eu diria assim, até com uma larga vantagem em relação a outras entidades, né? Primeira delas, que está um pouco mais adiantada, que foi feita antes, né, é para assistência a pequenas cooperativas de agricultores distribuídas aí pelo Estado. O MDA, ele, que é o Ministério que é responsável pela chamada pública, ele vai indicar 15 e as outras 15 nós, a IPAGRE, vai identificar, né? A gente sabe que o número de cooperativas, felizmente, o número é muito maior que esse. Mas, por hora, o recurso, a chamada pública foi feita para esse número, né? Porque não tem recurso para atender a todas. Então, para esse lote, digamos, para esse momento, nós vamos atender 30 cooperativas. 15 indicadas pelo MDA, que a gente ainda não sabe quais são, e 15 que nós vamos definir. Nós vamos trabalhar com aquelas cooperativas que nós já atuamos. Nós vamos selecionar ali 15 cooperativas, mas vamos continuar atendendo as outras com o recurso do SC Rural normalmente. A outra chamada é de extensão rural, né, junto aos beneficiários do crédito fundiário. Então são 2.000 famílias, porque o MDA, quando ele lança essas chamadas, ele define metas, né? Ele define, digamos assim, o público e define a quantidade. Então nós vamos atuar com 2.000 famílias. Nós temos no estado 12.000 famílias rurais, né, pelo estado todo que são beneficiárias de crédito fundiário, desde a época do Banco da Terra, né, e agora mais recentemente com o Programa Nacional de Crédito Fundiário. No total são 12 mil famílias. Nós vamos continuar assistindo às 12 mil famílias. Só que essas 2 mil, como tem um programa, né, que está sendo financiado pelo MDA, com recursos específicos, essas nós vamos ter uma atuação assim maior, né? Vamos poder fazer reuniões, fazer intercâmbios, fazer seminários, enfim, vai ter um trabalho mais intenso com essas 2 mil famílias. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o gerente estadual de extensão rural da Ipagre, César Pereira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.